seguidores. Chegou a hora, seguidores. O verdadeiro espetáculo do Búfalo do Marajó agora ganha forma. Segurem-se. A carroça vai detonar muita, mas muita saudade para todos os seguidores do animal. Eis que a emoção de recordar e dançar chega para o nosso maravilhoso público. Maravilhoso público. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. A carroça da saudade. Alô, carroceiros, o espetáculo é agora. Wellington Franzinha comandando. Toma, caceteiro. DJ Wellington Franzinha. Wellington Franzinha, tocando a saudade com estilo e bem agradável. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade. Ciro Silva da Barambaia na área. Um abraço aí do Franjinha. Vamos nessa, Caribe Show! Calar sua boca bonita. E a princesa. Fala, Caribe! Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. DJ Wellington. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Seu Paulo, Dona Nina, por enquanto administrando o gramado. Já já, aquele bate, sai, vem, toca. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Cunha, o diretor do Inter de Milão. Vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita. Hoje o nosso goleiro Linha vai ser seis, hoje, seis. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Ô, música, meu Deus do céu. DJ Wellington Franzinha, esse bate um bolão. As quadras hoje, a gente perde por um tanto a zero. Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante. Só na manha. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez teria sofrido. E agora é tarde. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. DJ Wellington Franchim. O DJ que você respeita. DJ Wellington Franjinha, mandando só as que dão sede. É com a carroça da saudade, você sempre vai passear, passear. Detona caceteiro. Juro, tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Bora, Caribe Show, naquela malemolência, só na moral. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim, talvez, eu nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Carroça agora da Saudade, um vício em cada apresentação. Música aí, só me lembra do seu Paulo e da Dona Nina. É doido, meu irmão. Vai, cantor apaixonado, cantando suas canções. Vai, cantando apaixonado, machucando corações. Vai, cantando suas mágoas, através do seu valor. Ouve traz o seu sorriso, ocultando sua dor. Vou cantando, ô música, meu Deus do céu. Chorando, Alan Saldanha, carinho, é o nome da fera. Então, comanda e arrebenta. Venha passear com a luxuosa Carroça da Saudade. A paixão levou domingo por alguém que me deixou. Esquecê-la não consigo. Eu preciso desse amor. Bora, Silva da Marambaia. A menina tem Fest Saudade, hein, Silva? O Fest. Eu canto apaixonado porque perdi o meu amor. Vou cantando e chorando sem carinho. Tá bacana essa música aí, tu é doido, tá muito bacana, tu é doido. Quem escolhe a melhor é você, Carroça da Saudade, aqui o golaço é seu. Quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, correr de ciúmes e já quer brigar. E aí? Meu amor, você me está louco, faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é um

legal, informal. DJ Wellington. E sei lá, pra Samora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. Meu parceiro Carequinha, luxuoso, gera um circuito. Um abraço a você. Sempre, sempre na luxuosa. Esse é carroceiro. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Vem, carroça, vem. Meu próprio grito. Domingo, gente, tem Balneário Paraíso das Pedras e Marituba, a luxuosa Carroça da Saudade. A partir de 10 da manhã, Balneário Paraíso das Pedras, a luxuosa. Eu vou encontrar um espaçonave do amor do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Lúcio CDs. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. Atenção, diretor Cunha. Mais rápido. Hoje lá na sede do Paysandu, desafiar o Inter de Milão, eu viu? Quero é sempre mais. Meter a mão no meu peito esse lá. Esse amor nesse espaço infinito está indo. Valeu, não mexe. Demais e bem mais rápido. Detona Caceteiro. Essa galera, a galera vem curtindo, vai chegando aqui no Caribe e a gente vai detonando como sempre. O Wellington Franzinha comandando. Volta, amor, mas dá bem. Um ano fez ontem, te chamo, onde estás? Que vais voltar? Teu sonho se sai de mim. Demais, meu lindo amor, volte, meu amor, pra mim. Sem o seu amor, já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, tanto assim. Onde tu estás? Eu preciso descobrir se com outro estás, eu te perdi. Aqui é Lúcio CDs. A galera vai dançando aqui no Caribe. Sexta-feira bacana. Volte, meu amor. E o Franginha vai detonando pra mim. Venha passear com a luxuosa Carroça da Saudade. Tão triste, pare de chorar. Meu Deus do céu, ela voltou aí. Olha aí, Silva. Isto é só procurar. Deixa esse papel de boba. João Pé de Feijão, um abraço a você. Você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar. Meu amor.

O sucesso é você. Me fala, me diz como está sua vida. Eu tento fazer de você com alguém mais. Saudade, saudade, Caribe! Se o caso de amor que você começou não deu certo, a felicidade ainda mora do lado daqui. Chega, chega, chega pra mim, como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O Jurandir e também o Augusto, a galera lá do bar de São Brás, um abraço. Chega pra mim e manda a tristeza ir embora, que eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui, oh, oh. Chega pra mim, como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se espalhei, Jurandir, assim, eu não nasci DJ, yeah, yeah. Chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Eu quero te amar, já é. E a saudade legal, sim. A galera vai curtir o Caribe. Brandina vai detonando. Como é que é? Carroça da Saudade. DJ Wellington Franjinha. Não consigo esquecer aqueles tempos lindos, dias de sonhos. Parceiro, o Fernando da Segura. É verdade, tá muito mimimi, tu viu? Vou te contar. À tarde um matinê, à noite um bailinho, dançando com você, agarradinho. Na classe bilhetinhos, dois corações. Você e minha morena. Na saída do colégio, beijinhos apressados, Coca-Cola e rum, pra impressionar. Eu não sabia que o tempo ia passar. Olá, Marcos, da ambulância. Mas não alguém aparecer. Esse CD vai rolar lá no Zilbar. E destruiu os sonhos meus. Parti pra bem distante, pensando em não voltar, pra não te ver com outro no altar. Só na manhã. O tempo passou, um dia eu voltei, e ao chegar na estação, uma garota avistei, sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus. E aí? Fernando da Estrela Tu, um abraço! Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado. Uhul! Muito tempo se passou, um dia eu voltei. O nosso amigo Andarilho, um abraço aí, Andarilho. Uma garota sorriu pra mim. Olha a Cíntia por ali na Ilharga, fitando os olhos meus. E não te esqueceu. De longe, yeah, yeah. Bora dançar, meu irmão. Verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha. Wellington Franjinha. No meu diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho meu. Como eu a chamo, Deus lhe agradeço.

O melhor repertório musical de todos os tempos. DJ Wellington Franjinha, o caceteiro da carroça. Aqui. Para o casal, o grande Fábio, a alma da carroça é festa, o cravo e a rosa. Passa o pano nessa parada. Vai, Deguan. Eu sei que te magoei. Eles que fizeram a novela. Sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Sem limites, um abraço a você. Galera aí, considerada do Franjinha, tá curtindo aqui a saudade, vai! Em mais uma sequência, pra você recordar. Bora, seu Paulo, como é que é? Aqui. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe falta que nos impeça de amar. Amar. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você que pode me completar. Pois seu amor. E a galera do Chute Certo já por aqui. E Marcelo, nossos telões, pra gente tirar aquela foto legal. A galera do Chute Certo já juntinho com a gente. Como é que é? Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo, vem me completar. E Marcelo, viu o zap, Marcelo? Viu lá? Esquecer, na mão. Até pensei em substituir meu amor e me enganei. Te Nossa, é festa! A comitiva líder das fronteiras. Lúcio Cedês. É nós mesmo, vagabundo. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Amar. Como é que é? Coisa fácil aí, Clau, de ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Os sem limites da saudade. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Detonando, só as melhores pra você, tá bom? Como é que é? Vem curtir! Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. Comando, DJ Wellington Franjinha. Vem é passear com a luxuosa. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho. A vinheta, Toninho. E o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura.